Division, Park Social Mechanic. O azul 2715 estabilizado na LS X-Ray. Azul 2715, complete aí, LS, chame Torre Salvador. 18.95, boa tarde. Completar, vai chamar Torre 11895, azul 2715, boa. 3367, desça a 2000 pés. Dispensado das restrições de altitude e velocidade na posição pelo desça 2.000 pés, autorizado final do ILS X-Way para a pista 1-0, reporte no curso localizador. Autorizado táxi até onde que chame para ingresso 17. Autorizado até onde chamar para ingresso. Nosso Clemson, já avisou que o seu tráfego está autorizado táxi via Oscar, linha pista 17, reporte pronto de decolagem. Linha 17, porta pronta. A gente aguarde, acho que é gank. Acho que o Mike é autorizado decolagem de pistola 7, vento no 50 graus, 062 a nós. Autorizado decolagem no 7, acho que o Mike é. Salvador, Chanel 62, 2, 3. Bom, Chanel 62, 2, 7. Autorizado ali, mantém pistola 0, agilize manobras. Agilizando ali, mantém que estão na 0, 62, 3, 3. Azul 27 no 5, solo aos 3, 5, chame 21 decimal 9. Vai chamar 121 decimal 9, azul 27 no 5, boa. Chame 6227, autorizado aliar e decolar, vento no 50 graus, 062 a nós. Livre aliar e decolar, da pistola 0, chame 6227. Oscar Mike Yank, decola 235, mantém a minha escuta até o farol de Itapuã. Sua escuta até Itapuã, Yank. Salvador, 3367, boa tarde, altímetro 0112, continua a aproximação, aguardando pistola 0 livre, a base da Avianca iniciando a rolagem. 3367, pouso autorizado, pistola 0, vento 160, grau 062 anos. Aqui é chama controle 198, voo. Falco, atrás da rádio, tá lá. Vamos chamar a minha 227, decolar 237, controle 198, voo. 198, voo. Qualifying Drive, o ajuste em Salvador 0012, prossiga via corredor e se aparte para a descida. Barra Mesa, o Charlie Mike, autorizado direto Vera Cruz, reporte para descida. Somente para 2500 pés, para Barra Mesa, o Charlie Mike. Salvador, Oceaner 6227. Oceaner 6227, contato radar na decolagem, suba via saída São Voando para o nível 360. São Voando para o 360. Poderia voar para onde, Leda? Atualizado Leda, Oceaner 6227. Direto Leda, 6227. Barra Mesa, como é que é que decolado para Manati, solicita direto na Rio. A Barra Mesa, como é que é que atualizado direto Manati, mantendo um no meu pé. Reporte livrando CTR, confirma o estimado de pouso. Pastoral livrando CTR, mantendo 1000, estima de estima pouso no 854. Tem desculpado no 854. Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, pronto. Oceaner 6327, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 160, grau 09. Alinhar e decolar, 6327, decolar 242, chame controle 198. 198, boa, né? 327. Salvador, boa tarde, chaneiro 6327, coral, no Bravo. Chaneiro 6327, contato radar na decolagem, subavia César Coral, no Bravo, para o nível 180. 180, via Coral, no Bravo, 6327. Sou Romeu, Oscar McCann, que não terá conhecimento do controle reportar, frequência livre. Como é que mudou minha frequência 1, 2, 3, 4, 5? É, 2, 2, 7, chama o centro recebido na frequência 1, 2, 8, 3, 5, 3, 5, a terra 1, 2, 5, 2, 1, 1. 6327, Recife 2835, 25 ano, boa. Oceaner 6227, 2835, até 251, Oceaner. Oceaner 6227, construído, chamado contra Recife. Salvador Oceaner 6327. 6327, controle a frequência 1, 9 e 8, ok? Opa, desculpa. Controle Salvador, Oceaner 6327. Oceaner 6327, controle. Confirmando, foi pro 6327 ou 6227 chamar o centro Recife? Para o Oceaner 6227. Ok, ciente, 6327, então ainda na sua escuta passando 085. Ciente. Ah, meu, acho que é Mike Yankee, por favor. 5/5. Salvador, Batango, Vitorino de Juliette, boa tarde. Mantenha sem condições visuais, 1.500 pés, via corredores. Reporte ingresso no corredor Interlagos. Posso de Interlagos, Vitorino de Juliette. Chanel 6227 na escuta do controle? Tango Vitorino de Juliette, dá pra gente autorizar a direta rotatória e repartir visual com a mesma? Direto Salvador, Oceanero 6327. Possível, Oceanero 6327. Voando rota conforme, né? A próxima posição da gente aqui é a posição coral. Seria possível coordenar com o Recife ou com o Ilhéus pra gente voar direto do UNEP ou o Whisky Lima 001? Deixa eu 327 agora, coordenação. Não, se escuta, muito obrigado. Mais possível. Ah, 2.500, tá lindo, descida. Afirma, separou no 1.510, o agente permanece na 012, reposta ingressão no corredor Interlagos. Só pra ingressão no Interlagos, beleza, mais. Controle Salvador, boa tarde, Azul 69, 18, informação Papá, descendo para o nível 1 da segunda. Azul 69, 18, acende a identificação, dessa vez chega a Bomed 1 para o nível 050, ajuste no 013. Via Bomed 1, piso no 0, solicita completar o ILS Whisky. Tente Azul 6918, mantenha o perfil da chegada até a posição IPAP. Após a posição IPAP, está autorizado na produção revista 366. Mantenha o perfil até IPAP e o 366 após. Muito obrigado. Aí, 223, não compra, não pode estar a capa 010. Passarinho do 223, não autorizado. Aliado, Nicolás, pista 10, vento 150 graus, 8 lanes. Fiz decolar a capa 010, passarinho 223. Meia 327, autorizado, vou na pro de UNEP. UNEP 6327, grato. Papa Tango, Vitor Indio Juliette. Papa Tango, Vitor Indio Juliette, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1-1-8-2-9-5. Controle Chamador, boa tarde, vai passando o centro de direto. Vizinho Juliette, a torre, prossiga final no 7 após, Juliette. 3-1, no contato radar na decolagem, saída da MOMO autorizada, cancelada as instruções da saída da MOMO, vou manter nível de voo 160. Ascensão 160, sem restrições, passaria 226, no perfil MOMO. Estacionamento 327, agora 54 minutos do Oeste de Salvador. Chame o controle Léo na frequência 120, decimal 1. Controle Léo, 120, onda 63, 27, corre. Charlie Mike, Gente, Papa Romeu, Zulu, Charlie Mike, reporte visual com a rotatória. Pode ser a visual com a rotatória, vai. Vitor de Juliette autorizado pelos os bichos do 7, vento 1 no 40 graus, 8 nós. Da presente autorizado lá na Pura do Serra Vitor 368, descida para 4 mil pés, ou ajuste 9092. Serra Vitor 368, desce para 4 mil pés, 9012, confirma? Afirma. Zulu, Charlie Mike, visual com Salvador, e a Tatara. Papai Romeu, Zulu, Charlie Mike, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chame na torre 1895, vai. Torre, Zulu, Charlie Mike. torre Salvador, o Papão Deus, o Charlie Mike. Zulu Charlie Mike, possível visual final no 7, reporte. Tá, visual com Hotspot. Visual na. Com o 7. Gente, possível para final, guarda a direção de pouso, o Charlie Mike. Aguardando a direção de pouso, Mike. Juliette, o solo aos 5-9, autorizado, retorno imediato, reporte, divisão na peça dos anônimos. Tirânia 355 autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia nós. Juliette, ligando a esquerda, parte 4, estacionar a frequência livre. Zulu Charlie Mike, autorizado, pouso pistão no 7, vento 150 graus, 8 nós. Sim, pouso no 7, Mike. Charlie Mike no solo 02, compadre. Compadre 5, autorizar a taxa direita, estacionar a parte 5, frequência livre. Já chegou. São Chame Torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, até já. Coxelé 6355, decola 02. Chama o controle frequência 119, decimal 8. 19, 8, uma boa tarde. Tô aí, Salvador, boa tarde. Azul 69, 8, final de 11 milhas com campo à vista. Azul 69, 1, 8, já tem autorizado o pouso. Pistão 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 0, 9. Livre pouso, 1, 0, azul 4, 69, 1, 8. Chamamento 355, após 2 mil pés, autorizado, Lida. Após 2 mil, boa direto para ele, chamamento 355, graças. Salvador, boa tarde, Zumba 436, Magistrada 10, pronto. O azul 4423 mantém a posição. Ok, posição azul 4423. Azul 4423 autorizado, Léo, manter pista 10. Ali mantém pista 10, azul 4423. 231, chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235, 251, passarei 2235. Passarela 2733, essa é a identificação. Passarela 2733, contato radar 61 milhas sudoeste de Salvador, vai na proa de Palmédio, vai interceptar a chegada, desce para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador na 013. Tá 4778 autorizado, alinha, mantém pistão 0. 4778 ali, mantém pistão 0. Azul 4423, decola 09, chama o controle, frequência 1, no lado do sinal 8. 098, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, azul 4423, Arbor e Lefa na escuta, cruza 1500. Azul 4423, contato radar na decolagem, se baseia sair da Arbor 1 para o nível 360. Para o 360, Arbor 1, com azul 4423. 4778, autorizado, decolagem, altura 60 graus de trânsito. Nível de decolagem, está 4778. São Salvador, Buena, 1097, Ponte Serra, da 10, pronto. 1097, autorizado, Alema, tem 1-0. Alema tem na 1-0, 1-0 na 7. Quatro, dois, três, autorizado, Zé, telefone. Está presente, telefone, 4-2-3. Decola os 11, controle 1 no 1 no 9 no 8. Obrigado, tá? 4778, bom dia. T300 na PUCA. Tá, 4778, contato radar na decolagem, se da via sair da PUCA, para ainda 330. Via PUCA por 330, 4778. Seja autorizado, decolar pista no 0,050 graus 8 mais. Devido a conta de volta, 097. Decola 1-3, chama o controle de frequência 1-9-8. 1-9-8, 1-9-7. Senhor, boa tarde. Bom, 1-9-7, decola 3, escuta, cruza 1500. 1-0-9-7, contato radar na decolagem, suba via Cedar Burano para nível 360. 360, 0-9-7. Autorizado lá na Pura de Duna, descida para 3, meu país. Com ajuste na 012. 4-3-10 na Pura de Duna, com 1-2, fica aqui. Charlie, bom 097. 097, prossiga. Possibilidade de voar direto Elefa. Próxima 3155, autorizado, alinhado, decolar 10, Ventura 60, graus 8. Ventura 60, decolar 10, 3155. Azul 4423, chama centro Recife na frequência 1228, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 288, 260, na alternativa, obrigado, boa tarde. Papa Romeu, Oscar Maquian, que mantém as condições de visuais na proa do farol de Itapuã. O agente Salvador 1093, aponte para a descida. 1093, voando Itapuã do Zon, conta a descida, 10 a bordo, Oscar Maquian. Está pronto para a descida do presente? Está não, vai solicitar a descida. Entendi. Patrulha 778, eu chamo centro Recife na frequência 125-45, alterna 126-85. 73, tá 478, ciente, obrigado, bom dia. Escola Azul, eu chamo controle frequência 119-18. 92, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, está 3155, fora do solo, meu pé, não se escuta. 3155, contato radar na decolagem, suba via saída Savo Uno para o nível 320. Savo Uno, 320, quente. Azul 1097, chama centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 8260, bom, 1097, obrigado. Charlie 2733. Prossiga. Calibre 23. 2733, tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, um Serra Kilo 76, mantendo 1.500 pés. CRQ2, tráfego 2733. Inicialmente autorizado, descida para 2500 pés. Autorizado, descida para 2500, 2733. Para 2 no pé, com registro na 013, autorizado a LFX2 da pista na 0, reposta estabilizada. Descendo para 2000, autorizado a LFX2 da 10, reportará estabilizado 2733. Salvador, 3267, vamos fazer agora. Para 500 pés, reporte entrega de estação. Para 500, apontado para o respeito de Oscar Maikenka. Pois, salva, Delta 3267. Delta 3267, autorizado, mantém a pista 1-0. Alemã 6314, decola 23, chama 48, PS1, 1, lá no espalho 8. 19, 8, 6314. Boa tarde, 6314. Boa tarde, 6314. Contato radar na decolagem, subavia saída Momo para o nível 340. Momo para 340, 6314. Possível coordenado, controle direto, sim, minha 13 no 4. Minha 13 no 4, após 2, já pode autorizar do código. Após 2 mil, pode, minha 13 no 4. Através de sua sua visão, concluam, após como é que é? Papa Romeu, F, como é que é, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Correio, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, prossiga via Salão de Itapuã e cruza a cidade do Zero, tem imediato, cruza a cidade do Zero, reposte mais da 7. Aqui para cruzar de imediato, confirma? Assim, vou aqui a próxima zona na medida do possível, cruza a cidade do Zero, reposte base da 7. Ok, da presente esquerda, cruzando o final da 10. Tá 3367, autorizado para a pista 1-0, vem turno 4-0, graus 8 mais. Lembra da colagem do 10 do 67. A 3155, chama o centro de recife na frequência 1, 2, 3, 5, terna 1, 2, 5, 2.